Te amo só pra... Te amo só pra sempre, sempre. Te amo só pra... Te amo só pra aquilo que eu quero ouvir. Sem fim. Sem abandono. Sem mim. Não tem engano. Vem pra mim. Já que me ganhou. Me ame. E antes de ideia já foi aquele estouro. Sei lá qual é a fita, deve ser de poro. Ah, vai, vai, pensei, vamos colher os louro. É trilha de vitória, pode crer, eu juro. Será que sabe mesmo quanto que eu te quero? Quando eu te adoro, já é, demorou. Só te quero bem, rei, tá sabendo, fechou. Vem ser minha chave de ouro. Toda razão, só um grande amor que tem. Muito vivi pra saber da valor. Pra mim já virou e tá melhor que ontem. Escrevendo, só lendo, sem nenhum. Se vive só pra aqui, só pra aqui. Te amo só pra... Te amo só pra sempre, sempre. Te amo só pra... Te amo só pra aqui, que eu quero ouvir. Sem fim. Sem abandono. Sem crime. Não tem engano. Vem pra mim. Já que me ganhou. Me ame. Aquele tempo doce, gosto de suspiro. Sem adiar o lance, papo de futuro. Te coloquei na mira, faz bem pro meu faro. Até na treta traz alívio pro dia duro. Será que sabe mesmo quanto que eu te quero? Quando eu te adoro, já é, demorou. Só te quero bem, rei, tá sabendo, fechei. Vem ser minha chave de ouro. Toda razão, só um grande amor que tem. Muito vivi pra saber da valor. Pra mim já virou e tá melhor que ontem. Chegou e abalou. Doce veneno, nem aí pra vexame. Queremos as mesmas coisas de som. E sem esforço me faz chegar lá. Sua carícia tem efeito bom. E todo erro faz parte do plano. Nossa família vai viver em Zion. Te amo só pra... Te amo só pra...